eu te quero, o quanto eu te adoro e te desejo tanto. Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro. Menina, os teus beijos tá me deixando tonto. Eu não sei se é paixão ou é loucura. Só sei que te amo, te amo, te amo, minha doçura. O amor é tão gostoso entre nós dois. Me ame agora e não deixe nada pra depois. Me ame agora e não deixe nada pra depois. Você não imagina o quanto eu te quero, o quanto eu te adoro e te desejo tanto. Eu saio pelas ruas pra ver se eu te encontro. Menina, os teus beijos tá me deixando tonto. É paixão ou é loucura. Só sei que te amo, te amo, te amo, minha doçura. O amor é tão gostoso entre nós dois. Me ame agora e não deixe nada pra depois. Agora e não deixe nada pra depois. Me ame agora e não deixe nada pra depois. Me ame agora e não deixe nada pra depois.